1520. Rádio Educadora Santa Teresa. 1560 kHz. AM. Rio de Janeiro, São Paulo. Clínico Trau e Lucina Central. Estabelecendo os mesmos nossos indústrios.